bolor. Ele me chamou de delícia. Ele é um cara legal. Ele é um cara que tem barba e usa terno. Ele usa terno e tem barba. Ele falou que queria homenagem. Então eu fiz pra ele. Ele é essa linda homenagem. Essa linda homenagem que eu faço pra ele agora. Obrigado a todos que escutaram. Pedro Wally, tchau.